A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. Tem um Wii 770. 720 kHz. Aí tava gripado e tal. Aí um colega levou pra ele um latão, tá? Pra curar a gripe. Aí levou o latão, levou um limãozinho e aquele copinho de dose, né? Aí no outro dia encontrou com ele lá na ilha, fez: e aí, patrão? Ele fez: muito bom, dose única. Dose única, dose da única. Dose única. Final do Bate-Bola da Clube, às 18 horas, a Lambereira vai apresentar a Hora dos Esportes. Sem clube não há futebol. Oferecimento com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A sua participação e o trabalho do governo de Pernambuco, o segundo que mais investiu no combate à Covid-19 no país, vem dando resultado. Reduzimos a taxa de mortalidade ao menor índice do país. O número de leitos é o maior desde o início da pandemia. Mais de 9 mil trabalhadores da saúde foram convocados e mais de 1 milhão e 800 mil doses da vacina aplicadas. Continue seguindo as regras de prevenção contra o coronavírus, a favor da vida. Governo de Pernambuco. Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Estamos todos os domingos aqui na Clube, das 12 às 15 horas, com o tradicional Show de Notícias. Show de Notícias, o mais tradicional programa esportivo das tardes de domingo. Quem tem clube tem tudo. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. O programa Brasil de Fato Pernambuco a seguir tem conteúdo jornalístico de exclusiva responsabilidade dos seus produtores. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for essa inclemência aqui nesse ambiente. Boa tarde, boa sexta-feira para você. Está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal. Meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana flor. Tu és Deus a criação que em todo o coração sepultas do amor. O riso assaiador em sândalos valentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És lá que estrela, és mãe da realeza, és tudo em si que tem de belo, em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar, em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor e receber a unção. É com Rosa de Pichinguinha que vamos abrindo o nosso programa de hoje. No Mosaico Cultural desta sexta-feira, vamos ouvir um pouco mais sobre a história do músico e compositor Pichinguinha. Se você quiser pedir alguma música, fazer alguma sugestão de tema para o nosso programa, você pode falar com a gente. É só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 99606 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou. Brasil de Fato chegou, bora escutar.